amor, como é que é? Não tem homem que aguente o charme dessa mulher. Como é que é, meu amor? Como é que é? Não tem homem que aguente o charme dessa mulher. Oh, como é que é, meu amor? Como é que é? Não tem homem que aguente o charme dessa mulher. Como é que é, meu amor? Como é que é?